Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Este é o Cântico dos Cânticos de Salomão. Beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce que o vinho. Como é agradável seu perfume! Seu nome é como a fragrância que se espalha. Não é de admirar que todas as moças o amem. Leve-me com você. Venha, vamos depressa. O rei me trouxe ao quarto dele. Ó rei, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos seu amor mais que o vinho. Com razão elas o amam. Sou morena e bela, ó mulheres de Jerusalém. Morena como as tendas de Quedar. Bela como as cortinas de Salomão. Não me olhem assim porque sou morena. O sol me escureceu a pele. Meus irmãos se zangaram comigo e me obrigaram a cuidar de seus vinhedos. De mim mesma, de minha videira, não pude cuidar. Diga-me, meu amor, aonde levará seu rebanho hoje? Onde fará suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Por que eu andaria sem rumo, como uma prostituta, entre seus amigos e os rebanhos deles? Se você não sabe, mais bela de todas as mulheres, siga a trilha de meu rebanho e leve seus cabritos para pastar junto às tendas dos pastores. Você é cativante, minha querida, como uma égua entre os cavalos do faraó. Como são belas suas faces! Seus brincos realçam sua beleza. Como é lindo seu pescoço, enfeitado com um colar de joias. Faremos para você brincos de ouro, com enfeites de prata. O rei está deitado em seu sofá, encantado com a fragrância de meu perfume. Meu amado é como uma delicada bolsa de mirra, que repousa entre meus seios. É como um ramo de flores de henna dos vinhedos de Engedi. Como você é linda, minha querida! Como você é linda! Seus olhos são como pombas. Como você é belo, meu amor! Como você é encantador! A grama macia é nosso leito. Os ramos perfumados do cedro são as vigas de nossa casa. E os pinheiros aromáticos, os caibros do telhado.